o nosso tema hoje, a vida sabe o que faz. A gente já usou essa frase ou parecida com ela em alguns momentos da nossa vida, né? Normalmente para fazer uma crítica até aos outros, quando alguém faz alguma coisa, a gente meio que diz assim, né? A vida sabe o que faz. Essa pessoa vai encontrar na frente o resultado do que ela está fazendo para mim. Então nós meio que rogamos quase uma praga, né? Quando a gente fala dessa forma. Mas o que é vida? Porque a gente coloca como uma personalidade até. É uma organização, a gente poderia dizer. Uma organização bastante complexa. Só que temos que cuidar para não terceirizarmos para ela os acontecimentos que ocorrem. Porque senão a gente diz assim, não, a vida fez com que acontecesse tal coisa. Parecendo que eu sou apenas uma vítima ou uma circunstância dessa ação que vem de fora para dentro. Digo isso então para a gente meio que se situar um pouco. As situações que se apresentam no decorrer da nossa existência, elas são agradáveis ou desagradáveis de acordo com o nosso ponto de vista. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto e faço o possível para ficar longe. Algumas são diretas, outras indiretas. As diretas são aquelas que acontecem diretamente comigo. As indiretas, que também chegam até mim, mas acontecem com as pessoas próximas, que eu tenho algum tipo de relação. Quanto mais próximo, mais me afeta. A gente fala isso porque muitas vezes a gente acha que a gente tem um controle sobre as coisas. Eu organizo a minha vida, principalmente a questão material, com pilares que eu acredito que são fortes o suficiente para sustentar qualquer acontecimento que possa vir a surgir. E a gente se depara com surpresas, demonstrando que esses pilares que eu acredito que eu estou no controle são uma ilusão. Muitas vezes a vida faz isso aqui, ó. Ela vira, com nenhum barco. E a gente vai para baixo d'água. Mas aí vem à tona aquilo que nós acreditamos. O nosso desespero, ele é proporcional, vamos dizer, à minha fé. Ou no que eu tenho fé. Isso é importante, né? Porque quando a nossa fé, ela se situa em algo ilusório também, como esses pilares que eu citei, transitórios, ela não me sustenta, ela não me dá nenhum tipo de consolo ou direção do que eu devo fazer. Então é necessário sempre um olhar profundo no que realmente eu estou estruturando. Quando eu acredito que eu estou controlando, muitas vezes a vida me apresenta uma situação ao meu lado, que consegue me desestruturar completamente. Mas, tudo isso é o resultado do nosso viver, da nossa forma de viver. Porque tudo que eu faço gera uma reação, na questão bem física, é muito fácil perceber isso, porque a física explica isso, ação e reação, normalmente na mesma proporção. Mas tem coisas que não são simples reações, são atrações, e que também nos abalam, nos desequilibram, nos trazem oportunidade de rever muitas coisas. Ou seja, tudo é resultado do que eu estou fazendo. E o resultado do que eu estou fazendo não é só questão de ação, questão mental, que é muito interessante. Porque o mais importante para Deus é o que está no coração. Às vezes acontecem coisas, ou resultados de coisas, em que nós dizemos assim, puxa, mas eu ajudei aquela pessoa e olha como é que ela está agindo. A questão é o que há por trás da atitude. Qual é a intenção que me moveu? E o porquê que eu estou recebendo de volta, muitas vezes, algo contrário daquilo que eu acho que eu fiz. A questão da terceirização é interessante a gente entender, porque muitas vezes nós colocamos Deus nessa questão. Puxa, mas eu sou tão bom, eu faço tudo tão certo, e aí Deus me oferece, através da vida, um acontecimento tão difícil. Então parece que de novo a gente tira daqui e coloca fora, coloca em Deus, como se Ele estivesse individualmente comandando os acontecimentos da vida de cada um de nós. E a gente sabe que a lei é única, é igual para todos. É que nem no rio, o rio está sempre andando, né? Tu coloca aqui, ele leva. Leva para frente. Esse é o resultado das nossas ações. As coisas vão e retornam. Porque ali na frente nós estamos de novo, nós não estamos estagnados num ponto único. Nós também estamos passando junto com todo esse momento. Nada dos acontecimentos são por acaso. A palavra sorte é uma palavra que foi criada para designar algo que eu não sei a explicação, ou que eu não quero buscar a explicação. Ah, foi sorte, ou foi azar. Não tem isso. A vida é uma inteligência. A vida é uma continuidade, é uma proposta. Então, quando a gente diz assim, a vida sabe o que faz, ela sabe. Mas não é ela que está fazendo, sou eu que estou projetando e ela está só me devolvendo aquilo que eu joguei. Então, é interessante porque, mais uma vez, nos coloca na mão a responsabilidade. Parece um pouco negativo isso, ou um pouco desesperançador, mas na verdade não é isso. Porque em todas as situações propostas, em todas, existe um porquê e uma forma de irmos à frente. Quando nós estamos para reencarnar, todos nós, o nosso processo de reencarnação, ele é muito bem estudado e elaborado, não por nós, pelos aqueles que coordenam isso. Então, nós recebemos o corpo, formamos o corpo adequado para nós, dentro daquilo que nós já trazemos das outras existências. Nós caímos dentro da família adequada, correta, que tem as relações necessárias para essa nossa volta. E nós nos relacionamos no decorrer da vida com aqueles pelos quais nós precisamos reencontrar, por algum motivo. Seja para nos auxiliarem, ou seja para a gente se entender. Só que dentro de tudo isso, existe uma proposta que deve ser levada a efeito por cada um de nós. Uma proposta de ação, trabalho, através dessa transformação interior que nós precisamos executar, e de amor, que é amar a mim mesmo, me aceitando, percebendo as minhas dificuldades para poder encarar de frente isso. Porque nós temos muitos comportamentos que são autodestrutivos, então nós precisamos modificar isso, e isso requer amor. E amar os outros. Sem amor interno, a gente não consegue fazer para fora. Então, por isso que O primeiro passo é tentar o equilíbrio, tentar a harmonia, tentar se conhecer para poder entender, inclusive, o que, que a vida está nos oferecendo, o que, que ela está fazendo conosco, qual é a proposta dela com tal e tal situação. Quando nós falamos, e já ouvimos muito falar de destino, né? Parece uma coisa assim, taxativa. O destino é assim. Então, perante isso, nós não podemos fazer nada. E a gente sabe que não é, né? Quando acontece algum, seja ele físico ou emocional, não importa, algum sintoma vem à tona para mim, que eu percebo alguma coisa desequilibrada, eu preciso analisar qual é a causa desse sintoma para poder oferecer o remédio correto. Não só físico, emocional, mental, espiritual. O remédio correto é a transformação de cada um de nós. É isso que vai fazer com que as coisas sejam diferentes no nosso dia a dia, ao longo dessa nossa passagem, dessa nossa existência.